A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no capítulo 8 de Deuteronômio. Capítulo 8 de Deuteronômio. Um capítulo muito simples de entender. Um capítulo que fala sobre a correção de Deus para com Israel, para com seus filhos em geral. É um capítulo curto, nós teremos uma devocional rápida, mas muito importante, porque o Senhor pretendia. Ensinar Israel, pretendeu ensinar Israel a andar segundo a vontade dele. E esse é um capítulo que pode ser facilmente aplicado às nossas vidas, que somos filhos de Deus também, para que aprendamos a gratidão. E ele faz uma advertência contra a ingratidão. Então Deus disciplina o seu povo, fala das tentações da terra prometida, Canaã, e uma advertência contra a ingratidão. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Eu começo com a leitura da devocional que nos foi enviada. Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Isaías capítulo 12. Versículo 2. Então, o próprio texto da devocional já a nós enviada já trabalha um pouco desse tema pequeno, mais importante do capítulo 8 de Deuteronômio. Vamos fazer a leitura? Peço perdão aos irmãos, hoje estou um pouquinho gripado, então a voz vai ficar um pouco embargada pela gripe, mas nada que atrapalhe de nós lermos juntos mais um capítulo da Bíblia, como é nosso propósito. Façamos então a leitura a partir do versículo 1 do livro Eler de Davarim. Da Devarim, que significa essas são as palavras, é o texto, é o tema no original. Passamos a leitura no capítulo 8. Portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno a cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Javé, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Coisa importante, né? Uma promessa de Deus, um juramento de Deus, e por isso ele cumpriu essa palavra. Versículo 2: traze sempre viva em tua memória a maneira como Javé, o teu Deus, conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração. se estavas decidido a obedecer seus mandamentos ou não. Então, o texto já vai falando, né? Que a importância do deserto para gerar humildade e para que o povo decidisse se ia cumprir os mandamentos ou não. Já podemos aplicar no deserto da nossa vida. Deus permite algumas situações para nos tornar humildes e tomar uma decisão se vamos obedecer os seus mandamentos ou não. Versículo 3: Ele te humilhou, fez que sentisses fome, te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para mostrar que o Senhor, para mostrar que o ser humano, perdão, não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso vai ser repetido por Jesus no Evangelho. Esse conceito, irmãos e irmãs, foi bem elaborado, como diz a nota, e pregado pelo Messias, Jesus Cristo, inclusive em resposta ao próprio maligno. Num dos momentos mais estratégicos da história, a tentação de Jesus, Mateus 4, Lucas 4. Numa espécie de segundo Éden, dessa vez, entretanto, com a vitória absoluta do segundo Adão. O segundo Adão, para quem não sabe, é um título que se dá a Jesus. A vitória absoluta do segundo Adão sobre o mal. 1 Coríntios capítulo 15. O pão, lechem, em hebraico, sustenta, mas não garante a vida, que é um dom de Deus, assim como um modo de vida feliz, uma dádiva divina aos que confiam na palavra de Deus e por ela norteiam suas atitudes. Deus, ao disciplinar e corrigir seu povo, fazendo-o peregrinar pelo deserto, ensinou-lhe essa verdade fundamental. Esse é o papel do deserto também nas nossas vidas, né? Entre algumas coisas que Deus nos ensina no deserto, essa é uma das principais. Ali os israelitas, lá no passado, foram humilhados, pois precisavam ser quebrados em sua arrogância e incredulidade, a fim de aprenderem a depender de Yahvé para toda a sua vida. Versículo 16, Números 11, versículo 7, capítulo 6, versículo 13, nós vemos essa verdade. Versículo 4, irmãos, irmãs, as vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava como um pai, instrui e disciplina seu filho amado. Olha outro ensinamento do deserto. Deus nos permite alguns desertos na vida para que no íntimo nós sejamos educados, instruídos e disciplinados. Versículo 6: Obedece, pois, aos mandamentos de Yahvé, teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Então, aqui, do versículo 1 ao 6, nós já vemos esse conceito do capítulo 8, que é o Senhor corrigindo os seus filhos. Versículo 7. Eis que Yahvé, teu Deus, vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas, a terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, a terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Outro sentido: Deus nos garantindo a vida prometida, porque terra prometida não tem a ver só com o céu, mas tem a ver com a vida abundante que Deus nos concede. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude, em eternidade. Então, o Senhor permite essas situações para que nós sejamos provados, abençoados, tratados, corrigidos, disciplinados. E a última parte do capítulo 8, advertência contra a ingratidão. Aí temos que ficar atentos. Comerás e ficarás satisfeito e bendirás a Yahvé, teu Deus, na terra que ele te dará. Se você pensar na parábola do semeador, terra tem a ver não só com um pedaço de chão, mas terra tem a ver com um novo coração. Então, nós comeremos e ficaremos satisfeitos e bendiremos ao Senhor na vida que ele nos concede. Contudo, versículo 11, tende cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor, teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo-se multiplicado o teu gado e o número de tuas ovelhas tendo aumentado, e também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. No contexto imediato, então estava falando para o povo de Israel, quando entrasse na terra prometida e começasse a receber as bênçãos, não se esquecesse do Senhor. Mesma verdade, quando nós começamos a ter um relacionamento com o Senhor e ele nos abençoa, que não esqueçamos jamais que as bênçãos vêm de Deus. Ele que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede. Questões do contexto que aconteceram no Êxodo. Que no deserto te sustentou com o maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Então, o deserto é, de fato, um lugar de provação para não esquecermos quem foi o Deus que nos livrou da escravidão do pecado, e lembremos sempre de louvar e glorificar o nome do Senhor. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Perigo aqui, irmãos. Não há dúvida, nem é necessário tentar levantar nenhuma estatística para perceber que muitos pedem a Deus as bênçãos e depois que as bênçãos são liberadas, a pessoa fica se achando a proprietária da bênção. E ela diz, né, a minha força, o meu poder, a minha habilidade, o meu trabalho, foi com isso que eu consegui alcançar o êxito na vida. Não, não foi. Não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Irmãos, irmãs, lembrem sempre que Deus é quem nos concede as bênçãos, ele é o dono e nós somos mordomos. Então, esse é o princípio da mordomia cristã, da mordomia das finanças, da mordomia como um todo, que não pensemos jamais no nosso íntimo, foi a minha força, a minha habilidade, a minha capacidade, né, que fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Não, não foi. Foi o Senhor. A minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Então a pessoa se esquece de Deus e começa a dizer: eu fui eu. Eu estudei, eu trabalhei, eu trabalho e por isso eu estou assim. Abençoado. Não, não foi. Quem te concedeu a vida, e aí quando digo vida de estudo, quem te concedeu foi o Senhor. Versículo 18, 19 e 20, para finalizar. Antes te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque ele é o que te dá força. Irmãos, irmãs, a força que temos vem do Senhor. Ele, o teu Deus, antes te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque ele é o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então, não é a inteligência. Não é sua a capacidade, não é sua, né? Foi Deus quem te criou assim, foi Deus quem te criou com essa possibilidade, com esse potencial. É certo que você pode ter desenvolvido. Que bom que você desenvolveu esse dom, esse talento, mas nunca esqueça que foi Deus quem o concedeu. Se te esqueceres do Senhor, os últimos dois versículos, se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires, e prestares culto a eles, assegure-te hoje que sereis exterminados. Aqui um alerta para o dia que nós encontrarmos com Deus. Não esqueçamos do Senhor, não sigamos outros deuses, não sirvamos outros deuses, não prestemos culto a outros deuses, porque senão seremos exterminados. E o versículo 20: perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente, por não terdes obedecido à voz do Eterno, o vosso Deus. Então, a pessoa que se esquece do Senhor e segue outros deuses, e serve outros deuses, e presta culto a outros deuses, será exterminado. E vão perecer do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente. Isso falando lá de trás, do contexto da saída do povo de Israel do Egito e da tomada da terra, Deus estabeleceu o juízo e, com o seu juízo, ele destruiu nações que adoravam outros deuses. Da mesma maneira, Deus vai destruir aquele que esquecer que tudo veio do Senhor. Como diz a Bíblia, tudo vem de ti. Tem um hino também. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente, por não terdes obedecido à voz do Eterno vosso Deus. O meu desejo nessa breve devocional é que nós aceitemos a disciplina do Senhor como filhos e filhas, entendamos que algumas coisas que Deus permite no deserto dessa vida, algumas tentações que estão postas na vida prometida por Deus, são, na verdade, uma grande advertência para que nós não caiamos na ingratidão, para que não venhamos a perecer do mesmo modo que as nações que Yahvé destruiu no passado e certamente destruirá no final de todas as coisas, por não terem obedecido à voz do Deus eterno. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos e todas, e que nós mantenhamos uma vida que aceita a disciplina do Senhor, que entende o processo de correção de Deus, que entende algumas tentações que surgem quando nós começamos a ser abençoados e entendamos também a advertência contra a ingratidão, para que sejamos sempre gratos, louvadores, adoradores, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe os irmãos e depois, se o Senhor nos permitir, seguiremos com o capítulo 9, onde Deus vai revelar sua graça a Israel. Aleluia. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.